só vive na rua? Já te falei, cuidado com quem você anda. Passou de ano, é? Não fez mais que sua obrigação. Depois não vai dizer que eu não te avisei, hein? E só palavras às vezes não é a fonte que adianta. Aqui quem canta é mais um monstro que saiu da tranca. Um ser humano racional que propaga o amor, mas que também por amor conheceu o horror dos castigos, ouriços, metralhadoras e vícios, opressão, repressão e contos fictícios. Eu tava lá e vi de perto o inferno ferver. Eu tava lá e vi de perto a esperança morrer. Enquanto você sorria nas ruas do mundão, eu no exílio respirava sem cessar a podridão. Mas também vi kamikaze caído, serguer. Vi um jardim no meio do deserto florescer. E foi aí que me apeguei, lutei, resisti. Do meu choro fiz o soro e do coma renasci. Presta atenção onde cê pisa pra não se machucar. Quem vive só de brisa, tendência a chapar, se alienar, se entregar, se aliar com uma pá de laiar e se afundar vendo o tempo passar. O tempo é rei, te mostra como a vida funciona. Só depende de você ir ao pote ou à lona. Ensinamentos que vão e vêm são mais que palavras ao vento. Oh, saber chegar nunca fez mal a ninguém. Oh, respeito é fundamento. Ensinamentos que vão e vêm são mais que palavras ao vento. Oh, saber chegar nunca fez mal a ninguém. Oh, respeito é fundamental. Então veja bem, meu parceiro, 3, 2, 1, 0 é a sua vez. E você vai correr? Quantas chances você tem? Mundão que te oferece taças de Chandon, mulheres de batom, suítes com neon. Sou utópico, lógico, pra nós crias do ódio. Tá vivão até hoje, é vitória, o topo do pódio. Onde vários se atacam e te vê. Querem ser, mas esquecem de fazer por merecer. E ao ver o sol raiar no lado leste, sob os olhos do verme que mal te conhece, te segue, vai temer? Manda se fuder e vai pra cima, quebrando paradigmas, estigmas, vencendo estatísticas. Isso, vida. Sempre serão nossas batalhas. Supere seus traumas ou morra afogado em lágrimas. O sol há de brilhar mais uma vez. Ensinamentos que vão e vêm são mais que palavras ao vento. Oh, saber chegar nunca fez mal a ninguém. Oh, respeito é fundamento. Ensinamentos que vão e vêm são mais que palavras ao vento. Oh, saber chegar nunca fez mal a ninguém. Oh, aí. Se todo dia é luta, truta, escuta o que eu relato. Nem toda foto é fato e tem que ter talento nato pra saber quem é quem não. Sem pretensão de ser profeta, previsão nem sempre acerta. Visão tá sempre alerta, mente aberta, cria livre o pensamento. Respeito é chave, mestra, fundamento em cada canto que visito. Bendito seja o dia em que aprendi a aprender, expandir, entender que é um mundo pra se ver fora da caixa, da regra e da rotina. Pra quem não se acomoda, vê que pode mudar a sina. Uma escolha a cada esquina, bico de olho na falha. Acharam que seria só fogo de palha. Jamais jogar toalha no revés. Nem sempre é mais feliz quem tem o mundo aos pés. Honrar o que aprendi com meus pais. Cada vez mais, se não fez paz, a ideia é ter paz na vida. Entendeu?